Eji médio umbanda. Eji pache médio umbanda é praticar umbanda. Mas não só quando estiveste assim, não só quando tem isso no pescoço, não precisa cocar. Eji não precisa muita coisa para trabalhar. Eji precisa cabeça médio limpa, coração bom médio e médio disposto a fazer caridade. Eje cacique fica triste quando vê eje muita coisa para se trabalhar. Eje pai Oxalá quando teve na terra, eje que vocês amam Jesus, que foi encarnado também. Ele tinha muita coisa ou ele só tinha a palavra e as mãos? Então, médios de Umbanda, para de dizer que vocês têm cacique pela banca. Eu não sou de ninguém, eu sou do universo. Eje, filho, eje pela banca sempre fala muito para as pessoas isso. Eje, a força está sempre perto de vocês. Vocês se esquecem de olhar para ela. Vocês se esquecem de exercitar ela. A força nada mais é que a fé. Esse, sim. Quanto mais fé se tem, esse mais força vocês terão. Oh. Esse, quando chega ao Capinabanca, esse muitos aqui chegam e sem esperança no coração. Sem esperança no coração. Esse? Não. Eles em Pinhabanca sempre dizem, eu acredito em você. Porque se vocês não acreditam em vocês, quem vai acreditar em vocês? É. Salve. Salve. Seca a boca. Salve. Bem-vindo, esse Inhoca, esse Pinabanca. Sim, muito obrigado. Salve a todos. Salve, Zé Pinabanca. Obrigado por nos receber aqui na sua casa, viu? Zé Pinabanca, pediu ao senhor de ficar aqui para a gente fazer um trabalho aqui com o senhor? Pode ser? Aqui? Isso. É, para a gente registrar, qual é o nome do senhor? Eje Cacique Pinabanca. Cacique Pinabanca. Eja. Claro. Isso significa que o senhor teve uma encarnação como índio? Eje. Algumas, filho. Algumas, é. Eje. Claro. E cacique é porque era o chefe da aldeia? Eje. Ou porque depois no mundo espiritual o senhor teve um desenvolvimento de sabedoria maior. E quando esse cacique estava em terra, esse ajuda esse mundo, esse tribo, esse era cacique, esse cuidava a tribo, esse Xiux. Ah, entendi. Esse índio brigou muito, esse quando vida esse Yankees. Aham. Ele? Sim. E que... Ele é uma briga não bom, filho. Briga não é bom não, né? Nunca foi. Sim. Ele é em paz. Ele é em buscar esse equilíbrio. Ele é unir forças. Eles não dizem mal um ao outro. Eles não vão. Eles nunca vai ser bom. Eles, guerra, eles nunca vai ser bom. Eles, calpo, não vão. Eles, mas eles também índios tinham que se defender. Eles, eles não podia só aceitar. Mas isso não é uma coisa boa, filho. Eles, cacique Pinabanca não tem orgulho. Eles, mas precisa fazer. Sim. Quando você está encanado, eles também não se pode deixar. Esse é maltratativo. Esse homem banco gosta muito de maltratar. Esse todo o espírito, esse banco, esse peito, esse não importa com todos os irmãos. Então não bom guerra. Esse não gosta de guerra. Esse claro. Gosta de paz. Esse. Sim. Qual foi a maior lição que o senhor levou da sua última encarnação? E em Pinabanca, sempre fala uma coisa, filho. Tudo é importante. Não existe uma coisa mais importante. E em quando esse vai, ou sei lá, esse manda vir aqui, esse entera, e em sempre uma povoação, filho. E tudo que se passa, esse em quando vai, esse enquecendo, esse vai aprendendo, vai apimulando, então, em tudo é importante. Uhum. Vocês às vezes não sabem como é importante passar pelo sofrimento. Quem ia aprender se só fosse amor? Em tudo está equilíbrio. Tudo esse mundo equilíbrio. A força, a coragem que tem que se pôr. Para ultrapassar as provações. Então não tem mais importante, menos importante. Tem o que precisa. Em cada um dos seis, em aprender na jornada, em aqui encarnado. O senhor, como cacique, tinha qual relacionamento com o pajé e quanto da espiritualidade que ele tinha o senhor aprendeu? Pazé, cacique. É. Eles, índio, tempo, natureza, desde quando pequeno, curumim, eles aprendem tudo. Aprende-se a caçar, aprende-se a mexer caseva, aprende-se a trabalhar esse pucuruco, esse pagava mata. Índio conhece mata, índio conhece erva, índio conhece veneno. Então, não é importante ser cacique. Importante é ser bom. Esse é importante. Esse cacique, esse só para dizer, esse lidera. Mas esse se cacique não for bom aqui e aqui, esse que adianta ser cacique? Não tem esse porquê, filho. É assim que tem que ser. Quem comanda precisa ter esse aqui e aqui, unido e bom para a tribo toda. Senão, não adianta. Claro. Como que a tribo conseguia ser tão unida e hoje a gente tem tanta dificuldade? Enfio, porque tribo não é como vocês fazem, Ozen. Oz é muito, muito, muito gente. Para um só cacique. As tribos eram menores. Por amor. Ninguém vive numa tribo sem ter amor. Todos trabalham. Todos cooperam para que essa tribo seja forte. Todos luta quando vem esse inimigo. O importante, filho, é essa união. Quanto mais união vocês têm, mais forte fica. Não é assim que cacique Pinabanca fala para vocês? Não é assim que esse ensina para vocês? Não pode desunião. E gente, quando tem de reunião, não presta. E gente, se cachê que tem que falar alguma coisa, fala para a aldeia. E gente, não tem que falar um, tem que falar para a aldeia. A aldeia toda aprende, a aldeia toda aquece, a aldeia toda forte. É assim que tem que ser, filho. Claro. Seu Pena Branca, qual que é o propósito da encarnação? Virem, filho. Encarnar significa se regatar. E vamos vir na terra para regatar e em passado. Uhum. E viemos com véu, e não sabemos, mas se soubéssemos, faríamos tudo errado. E porque muitas vezes é necessário o aquecimento, porque vocês guardam ódio, vocês guardam mágoa, vocês guardam rancor, e de vida para vida, nem tudo é certo, nem tudo perfeito. Não é verdade? Então, quando se trata de encarnar, se trata de reaprender a amar, reaprender a perdoar. Nenhum de vocês, nem Pena Branca perfeito. Quem não consegue perdoar, não consegue crescer. Aprender com os erros, aprender a perdoar a si próprio, aprender a perdoar o outro. Então, quando nascemos de novo, escolhemos. Quando nascemos de novo, escolhemos. Sim. Escolhemos com quem vamos nascer, escolhemos como vamos viver. Mas eles nunca esqueçam de uma coisa. Eles, quando vocês estão aqui, eles em livre-arbítrio. E aí vocês mudam tudo. E aí vem nós para botar vocês no trilho. Eles, eles caminhar, eles para qualidade, eles para luz e para paz. Por isso sempre digo, força, paz e luz. Força, paz e luz. Eles. Sem isso, vocês não são nada. Precisa ter força para passar por vação. Precisa ter paz para seguir adiante. E precisa de luz para irradiar as coisas boas que vocês aprendem em Sinhoca Pena Branca. O que faz com que um ser humano perca a sua força durante a jornada terrestre? Ex em Pena Branca sempre fala muito para as pessoas isso. Ex, a força está sempre perto de vocês. Vocês se esquecem de olhar para ela. Vocês se esquecem de exercitar ela. A força nada mais é que a fé. Ex? Quanto mais fé se tem, mais força vocês terão. Quando chega a Oca Pena Branca, muitos aqui chegam sem esperança no coração. Sem esperança no coração. Não. Em Pena Branca sempre disse, eu acredito em você. Porque se vocês não acreditam em vocês, quem vai acreditar em vocês, filho? Então, tem que chegar esse oca Pena Branca, esse oca, qualquer oca, como tem muitos de meus irmãos, esse em Festa Dourada, esse em Sete Fechas, esse Penarossa, não importa o nome, esse em Caboclo, filho. Todos estamos aqui, esse para ensinar vocês a ter força e a trabalhar a fé. Claro que sim. O que faz com que o ser humano perca sua paz durante a jornada terrestre? São muitas coisas. E dizem, vocês não lhe dão muito bom com a peda? Não, não dão bom. Não lidamos muito bem com a peda. E dizem, não. Vocês conseguem ver peda? E dizem, caboclo vê poguecho. E dizem, por isso temos tanto orixá. E dizem, naná, renovando tudo. Mudando. Mudando fases da vida de vocês. E a gente trabalhando vocês sempre para o novo. Mas o novo para vocês dói. Machuca. Vocês não querem o novo. Vocês querem sempre estarem estagnados, parados. Então, nós vem para mudar isso. Nós vem para mostrar que precisa de coisa nova, porque o novo incentiva. E, gente, o novo modifica, o novo faz você caminhar. Esse é um fator, a peda. Quando vocês se sentem perdidos ou pedem alguém, vocês sofrem. E não há, muitas vezes não conseguem um novo caminho. E, gente, essa é uma coisa que dói para vocês. E, gente, outra coisa que dói para vocês, e, gente, quando falta búfalo. Dinheiro, é. Faltou búfalo, faltou comida na aldeia, e, gente, vocês não sabem mais o que fazem. Vocês pedem essa tranquilidade aqui e aqui. E como pensar no que é bom, exemplo. Se vocês não têm tranquilo na cabeça e no coração, como mudar se vocês estão apegados no que é só material? Exemplo, pina banca, mas o senhor fala que não precisa búfalo, porque o senhor não precisa mais. Ezin é uma verdade. Mas, Ezin, quando você pede equilíbrio, você não consegue ver onde está a sua caixa. Você não consegue ver oportunidade. Você não consegue ver mais sabedoria. Ezin, e aí, filho? Ezin, desalinha vocês, Ezin, como um todo, e aí chove. Ezin, hoje, a coisa que mais pinabanca, Ezin fala com consulas. Ezin, muitos vêm aqui e diz a pinabanca depressão. Sabe o que é a depressão, filho? O que é a depressão, caboclo, cacique pinabranca? Pode chamar só pinabanca. Pronto. Ezin? Tristeza. Ah. Tristeza. Se depressão é tristeza. Ezin, vocês impregnados de tristeza, desamor, desafeto, mágoa, ódio, rancor. E você já viu esses adjetivos serem bons conselheiros? Você, filho, que vai acutar a pinabanca, mesmo que pinabanca não esteja aqui inteira, e de peixão é só acúmulo de pensamento negativo. E a gente precisa sim de banho. E quando falo, e muitos ali estão andando, e a gente consula na frente de pinabanca, e pinabanca diz assim, precisa um banho. E muitos de vocês pensam, quem disse que um banho vai resolver o meu problema? Ezin pinabanca, quando cuta isso, que cabeça pinabanca diz ao fio. Ezin, fio, tome e me conte se não vai mudar. Ezin? Sim. Procurem fazer coisas alegres. Procurem viver de forma alegre. Ezin emanar o universo. Ezin. Boas coisas. Esse sentimento bom para todos. E vocês vão ver que vocês erradicam a depressão. É um estado do espírito. Esse é perturba a mente do encarnado. Esse. Que mais, filho, que quer perguntar, que você é perguntador? Sou sim, senhor. O senhor falou sobre força, paz e luz. E falamos um pouco sobre força, sobre paz. Agora eu queria que o Pena Branca falasse também o que, que faz com que uma pessoa perca a sua luz durante a jornada terrestre. E de enfio, muita coisa. E em vocês, quando estão feios, e quando eu digo que estão feios, é porque não tem luz, cegam muitos aqui. E vocês não conseguem ver bonito em nada, porque não se tem luz, não se tem esperança, não se tem fé. E como ter luz se você não tem fé, filho? Ah, é. Isso é possível. Não é verdade? Esse fé, filho, não é fé só esse em Pai Oxalá, esse em Jambi. Esse tem tantos nomes, filho. Não importa qual seja o nome. O que importa é que precisa acreditar num Criador. Esse. Então vocês chegam feios, com mágoas, ressentimentos, ódio, vingança no coração, achando que porque esse um não quer mais um índio, não quer mais uma índia, deve se fazer, esse, milhões de, esse, como vocês chamam, macumba, magia, feitiço, não importa o nome que dão, esse, precisa cuidar primeiro dos seis, porque quem não se ama não pode amar outro. Esse, quando cegam aqui, cegam assim, sem luz. Mas eles aprendem, filho. Eles tomam um banho, eles se limpam, eles se energizam novamente. Eles, e depois só conseguem espalhar amor. Não é verdade? Sim. Eles em Pernambuco ensinam só essa parte, espalhar amor. Eles em Pernambuco não gostam de ensinar feitiço. Eles? E na banca cachique, não feiticeiro. Pronto. Claro que sim. O senhor acha importante a pessoa ter ciência de quem ela é? Porque isso vai definir o que ela faz? Como o senhor falou. Esse em Pernambuco já falou anteriormente, né? Mas esse em Pernambuco vai fazer esse um forte agora. E gente, quem não consegue se amar não tem amor para dar. E gente tem possessividade, esse tem agressividade, esse tem outras coisas que não amor. Amar, e gente é livre. E gente vem na banca, sempre diz aqui, venham, mas esse com alma livre, com pensamento livre, com força, com coragem. Coragem para conseguir caminhar diferente, porque senão vocês vão viver amarrado. Esse? É como se colocasse duas aves amaradas uma à outra, de qualidades e peças diferentes. Uma vai matar a outra, porque não é de destino serem presas. Aves foram feitas para ser soltas. Aves foram feitas para voar. E se vocês não se amam, nunca vão conseguir voar. E aí vira mentirosos. E aí vocês começam a enganar uns aos outros. Mas esse também não vai resolver, porque você engana por um passo de tempo. Depois, tudo cai por terra. Amar, sim, é bonito. Enganar, mentir, trair, não, nunca foi. Esse não gosto. Esse fico triste quando vejo isso. Quando o senhor falou que uma ave foi feita para voar, asas têm esse propósito, O ser humano foi feito para quê? Para evoluir, filho. Pronto. E a gente já está nas escrituras antigas. E a gente desde que mundo é mundo. E a gente que vivemos em comunidade. Esses animais vivem em bando. Não é verdade? Abelha, pássaros. Esse é um cavalo, búfalos, guinu. Todos vivemos em bando, não é verdade? Sim. Esse é bom ser sozinho, filho? Não, sim. Você gosta? Não, sim. Você não sente falta de abaixo, de respeito, de carinho? É da natureza humana. Esse não só, filho. É o universo. Vocês falam só de vocês. Sim. E não posso falar só de vocês. Porque vocês não estão sozinhos no universo. Tudo está escrito. A casa, Pai, o Salá, muita morada, muitos espíritos e muitas coisas boas. Mas vocês vêm para cá, não para ser sozinhos, mas para aprender. Por que existe os encarnados, não vou dizer humano, porque somos todos imagem e semelhança, feios ou bonitos, diferentes ou iguais, não importa, filho. A única coisa que importa é que todos nós precisamos amar uns aos outros, sempre. Esse é o grande legado, é a grande missão. Epaiar amor, epaiar caridade, ajudar a quem precisa a chegar no mesmo nível que vocês, médios de Umbanda, estão. E eu também vou falar isso, você não pergunta, mas acabou que fala. Pronto. E de médio Umbanda, para ser médio Umbanda é praticar Umbanda. Mas não só quando se veste assim. Não só quando tem isso no pescoço, não precisa cocar. Não precisa muita coisa para trabalhar. Precisa cabeça médio limpa, coração bom médio e médio disposto a fazer caridade. Cacique fica triste quando vê muita coisa para se trabalhar. Pai Oxalá, quando esteve na terra, eis em que vocês amam Jesus, que foi encarnado também. Ele tinha muita coisa? Ou ele só tinha a palavra e as mãos? Então, médios de Umbanda, para de dizer que vocês têm cacique pena banca. Eu não sou de ninguém, eu sou do universo. E trabalho com esse médium. E sou orgulhoso do médium que tenho. Mas não foi sempre assim, porque essa também cucuruco duro às vezes. Mas ela também evolução, como todos vocês. Mas aprenda uma coisa. Pinabanca só precisa da fumaça. E da mão. Mais de nada. Outros precisa de uma folha, outros precisa de malaca, mas nós não precisamos de uma casa cheia para fazer o que precisa ser feito. A mágica e a magia que Pai Oxalá me deu consiste em energia, não consiste em objeto. Então, é por isso que não gosto de usar nada. E todos falam assim, trouxe uma fecha para você. Que vou fazer com uma fecha? Já não pego mais yankee. Não é verdade? Que eu vou fazer com o cocá? Já não danço mais na minha tribo. Não é verdade? Imagem foi um dia o que fui. Mas esse não é esse em Pinabanca que sou. Quando vivi, usava. Oze, uso isso. Esse em cabeça de cavalo, fala de cavalo e ajudo quem vem à minha frente. Então, a esses médios que vão escutar Pinabanca e que não podem estar aqui falando com Pinabanca. Exigem serenidade, tranquilidade, harmonia, paz e deixa nós trabalhar. Para de fazer passagem na frente de entidade, cavalo passando frente de entidade. Não há necessidade. Se vocês querem trabalhar na Umbanda, que seja na verdade. Se não, para que, filho? Eles vão se divertir, não é? Que tem muita coisa boa para fazer lá fora na vida. Mas praticar Umbanda não é só no terreiro. E sim, é na vida. Aprendam e levem essas palavras, esse coração, esse mente. Que a força esteja com vocês. Pena Branca, o que um consulente pode esperar e o que não deve esperar de conseguir num terreiro de Umbanda, numa consulta com um caboclo, um cacique? E devia o que mais tem, esse consula, quando chega a frente Pinabanca, eles querem que Pinabanca fale tudo a vida deles. E Pinabanca faz isso. Porque sempre desafiado está por os Yankees, né, filho? Por vocês encanados. Sim. E Pinabanca já se acostumou que precisa provar que existe esse universo de espírito trabalhando, amando de Oxalá, para fazer paz para vocês. Eles consulam muitas vezes para esse frente Pinabanca e esperam mágica. Como vocês veem naquele negócio que vocês ficam lá parados, olhando, e como estão olhando agora para Pinabanca, nesse negócio que vai passar Pinabanca. Sim. Eles não é mágica assim que faz vocês mudarem. Eles é mágica na palavra, no banho da Eva. Eles vão fazer essa mudança em vocês. Eles vão fazer vocês ter fé. Eles vão fazer ter esperança. Eles vão Oxalá manda esse elesião de espírito. Eles Pinabanca, Tupinambá, Zurema, Iara, Zandira. E quem se importa com o nome? Não é verdade? Sim. Quem se importa se esse Pinabanca conhecido ou se em Iara ninguém viu falar? Eles. Nayara Cabocla que trabalha na casa e fazendo um falange linda, de muito trabalho, de muita evolução. Quem se importa com isso, não é verdade, filho? Só vocês, na cabeça de vocês, que precisa ter um conhecido. E posso falar sobre Pinabanca, mas podia chegar aqui e dizer, sou curva de rio, caboclo curva do rio, e aí? Não ia trabalhar do mesmo jeito? Não ia ter força do mesmo jeito? Não importa o nome, mas aprenda uma coisa. Força de médium vem. Consulente só quer coisa ponta. Eles não querem mudança. Eles querem milagre. Como esse já veio fazendo milagre no passado, acha que esse gatereiro vai achar milagre. Eles acham, filho, porque cacique dá milagre. Mas quando eles mudam, quando esse tem merecimento. Eles enfiam, e por que você não faz isso com pessoas que vão à casa também, para saber se a casa é boa? Quantos milagres já foram feitos nas casas? Quantas pessoas podem falar como o cacique está falando, dos milagres recebidos. Isso faz Umbanda forte. Isso faz Umbanda verdade. Entende o que Caboclo diz? Sim. Quando eles vêm para cá, eles vêm esperando. Eles falam, Pinabanca, acabou o problema. Eles não. O problema vai ser do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Eles vão mudar você. E aí sim, o problema mudou. Porque você vai ver problema diferente e você vai resolver cada um que tu tem, filho. Esperar de casa de Umbanda é simples, porque casa de Umbanda não precisa ter ouro. casa de Umbanda precisa ter verdade. Veja. Veja então que cada consula que chega aqui pagou, filha. Veja que cada consula que chega aqui chega triste. Veja, deperperado. Veja, acabou com o cacique pela banca. E todos os caciques que trabalham na casa, e todas as uremas que trabalham na casa, esse enfio, nós põe de pé, porque cada um deles que chega aqui, chega porque tinha que chegar, porque esse cacique nunca mandou botar equito por aí, que cacique atende? Não é verdade? É. Cacique não gosta de ficar esse, como fala vocês, e gritando na aldeia para todos saberem. Não é verdade? Esse Pinabanca está aqui para trabalhar e ajudar. Então que esse consul aqui cega, triste, desesperado e muitas vezes desiludido desta encarnação, esse cacique faz banho, cacique faz trabalho, cacique levanta, cacique ajuda. E muitas vezes eles nem precisam voltar. Não é verdade? É. Ele fez a missão, ele vai para outra oca. Ou vai fazer tudo de novo, errado de novo, depois volta para cacique consertar. Porque é mais fácil, não é verdade? Ele, vocês eram tanto, cacique conserta, ele, zurema ajuda, ele, baiana ajuda, ele, baiano ajuda, ele, sul, ele, todos ajuda, peito velho. A hora que você se sente bem, vai lá e volta e faz tudo errado de novo. Mas esse é o livre-arbítrio de cada um, porque podia ter uma vida melhor. Mas se não querem, cacique só pode ajudar. Mas esse em casa de cacique, Pinabanca, esse casa de bons milagres, mas se você se permitir. Casa de cacique Pinabanca é casa de bons milagres, mas se você se permitir. Veja, porque eu posso fazer tudo isso e você ainda dizer que foi esse em qualquer outra coisa, menos a casa que ajudou você. Porque em gatos é o que mais tem, filho. É. E caboclo não está preocupado. Caboclo faz a parte dele. Se você não faz a sua, o que caboclo pode fazer? Esse me pedir maleme, a pai o salá. Somente isso. Claro. E em caboclo não está para julgar, caboclo está para ensinar. Uma outra religião existe o termo pecado e purgatório. A Umbanda não fala disso com outros nomes ou para a Umbanda não existe nem pecado nem purgatório? E em fio, existe lei da ação da reação. O que você faz, o que você paga. Eje, cacique acabou de dizer que não dá para julgar. Ah, Eje? Eje, filho, quem julga não sou eu. Quem peca não sou eu. Eje, eu cometi os meus. Eje, e veio me redimindo na espiritualidade. Eje, cada um de vocês tem que trabalhar para evoluir. Eje, pecado, eje, diabo, céu, inferno. Eje, um cacique não conhece. Cacique conhece força, paz e luz. Porque cada um de nós temos a dádiva de encarnar. Cada um de nós temos a dádiva de saber escolher o caminho. Cada caminho é você que escolhe. Então, se escolher esse passar e plantar roja, plantar fazema, plantar guiné, plantar aruda, vai só colher bons banhos. Eje é montanhesia. Eje não estou aqui para julgar. Eje, e como disse, casa de Eje pai ou salá monta morada. E você colhe para onde quer ir. Não é verdade? Se faz o bem, por que vai pagar? Vai receber o bem. Se faz o mal, vai ter que prestar conta. Porque esse nós só viemos para fazer o bem. O mal, ele existe. E esse é o meu peixão de cada um de vocês. Por isso não ensino mal, só ensino amor. O que acontece? O senhor já cobriu um pouco dessa resposta, mas pedi ao senhor de se falar um pouco mais, até para a gente aprender a ter mais responsabilidade com cada dia que nos é dado como presente. O que acontece depois da morte? A vida. Por que vocês estão preocupados com morrer? Hoje eu morri na carne e estou vivo. Hoje não existe morte, existe hoje como borboleta. Saímos da caca e voamos. Hoje. E para onde vamos? Vocês perguntam o tempo todo. Para onde os seus passos encarnados lhe levaram. Nem melhor, nem pior, só o justo por Deus. Veja? Essas são as escolhas de vocês. Mas tenham uma coisa na cabeça. Não existe morte, só uma grande viagem. Só retornamos o que realmente somos. Luz. O ser humano sendo luz e Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como explicar a maldade no mundo? Equilíbrio, filho. Como ter povação, como vocês evoluem? Vamos falar que o mundo dos seis mudou completamente. Só existe Pernambuco, Jurema, esse impeto velho, só luz. Como vocês evoluiriam? Se não existisse a perda, a doença, esse a falta búfalo, que vocês tanto reclamam, como esse vocês evoluiriam sem passar por amores? Sem passar por essas coisas que fazem vocês crescerem como espírito? Como vocês iriam aprender a perdoar? Veja, como vocês iriam reparar os maus feitos no passado e no futuro que ainda faremos? Faremos? Não sei. Faremos. Pronto. Fazemos e vamos fazer ainda. Sim. Muito. Porque, como disse, até Cacique Pinabanca também trabalha na evolução. Todos nós precisamos evoluir. Egin, Cacique, como você evolui? Vou responder sua pergunta na cabeça, filho. Isso, boa. Egin, ajudando vocês a encarar o próprio medo, ajudando vocês a repararem o karma, o dharma, ajudando vocês, dando luz para vocês e mostrando que Pai Oxalá, lá em cima, Egin, acredita em cada um de vocês e na evolução de cada um. Esse é mais importante. O resto, filho, não tem tanta pressa. Claro que sim. Seu Caboclo, qual é a maior lição que a natureza passa diariamente ao ser humano, mas ele insiste em ignorar? Ela se renova todo dia, mesmo vocês se usando, mesmo vocês tirando, mesmo vocês prejudicando o solo, mesmo vocês com mania de tanto progresso. Todos os dias a natureza se renova, todos os dias ela se recompõe. E vocês não conseguem fazer isso com vocês mesmos. Vocês dormem pensando na maldade e acordam pensando na maldade. Vocês comem pensando na maldade. Vocês levantam, andam, encontram com outros pensando na maldade. E a natureza só manda para vocês coisa boa. Porque cada um dá o que tem de melhor. E a natureza só tem coisa boa para dar a vocês. Então procurem dar à natureza um pouco do que é bom, né? Pelo menos um pouco de amor. Pena Branca, é legítimo a gente brigar com alguém que vem ofender a nossa religião porque a amamos muito? Brigar? É, tipo, rebater ali uma ofensa. Então não é brigar. Esse Pena Branca entende briga como foi conhaque. Como o quê? Foi conhaque. Ah, aquilo sim. Que era briga. Claro. E, filho, se você não conseguir ensinar alguém falando baixo, tá? E colocando as palavras certas na cabeça e no coração, você já perdeu a guerra, não precisa brigar, porque você já perdeu. E, porque você já perdeu? E aí, filho, se eu tô aqui falando pra tu e tu não absorve nada... É. Veja, você está perdendo tempo. Ai. Se alguém fala mal esse Umbanda, veja, Candomba, como fala? Candomblé. Veja, Zurema, e tantas outras linhas espirituais que temos neste mundo, não precisa de briga. Não existe brigar. Que pena que eles não conhecem a Umbanda. Que pena que não conhecem espíritos bons que só vêm ajudar. Que pena que essa pessoa está como um cavalo sem freio. Que triste. Porque a Umbanda só ensina a amar, só ensina a caridade. E se você vai em algum lugar que não lhe ensina isso, não é Umbanda, não é amor, não é paz e não é luz. Não tem que brigar, tem que mostrar que somos luz, só isso. O que é a caridade segundo o senhor Pena Branca? Edim, viu, caridade existe de várias formas. Muitos de vocês acham que caridade, Edim, é dar um búfalo para alguém comer. Sim. Será que a pessoa só precisa do búfalo? Por muitas vezes, ele pode até estar sem búfalo na barriga. Esse barriga faz... Mas o que ele queria mesmo talvez fosse um abraço. E que você sentasse e ouvisse. Nossa. Não é verdade? Sim. E muitas vezes, como esse caboclo trabalhou encanado aqui, esse no frio, na neve, entendam que o frio e a neve traz pouca búfalo. E sempre tínhamos que caminhar muito para passar esse encaixa. Mas a tribo não foi dizimada porque não tinha caixa. A tribo foi dizimada porque ninguém quis executar. Veja, e que ninguém quis ver que nós precisávamos somente de terra para sobreviver. Então, o que é caridade, filho? Escutem mais. Veja, entre mais no outro ser humano. Porque talvez a necessidade dele não seja só a caixa, mas um abraço. Veja, ouvição, como fala a Pena Branca, ficar ouvindo com chula. Veja, caridade é dar amor e não cobrar o tempo que você dá. Veja, é ser verdadeiro aqui e lá fora. É ser honesto consigo mesmo, porque fazer caridade só aqui, sem aqui e sem aqui, esse fio não tem ponto lá em cima. O que faz ou pode fazer um médium que o deixa ou pode deixá-lo triste? Fernando. Não entendi tua pergunta. O que, que pode fazer um médium num terreiro que pode deixar o senhor triste? Mentira. Que ação, que atitude? Mentira. Uhum. Porque vocês estão enganando vocês mesmos, não Pernambuco, não Zurema, não ninguém. E muito menos o Salá. Vede? Ele, ao invés de filho aça que pinha banca, acha, olha bem no joio. Ele, eu não estou olhando o seu joio, eu estou olhando a sua alma. Porque, ele, essa, ninguém vai conseguir mentir para pinha banca. Uhum. Não é verdade? Sim. Ele, mentira, filho. É feio. Ele, mentira, corói sentimento bonito. Estraga michão. Não é verdade? Médio mentiroso, médio não confiável. Mentira não é bom. E a gente tem pé na banca. E com chula a gente tem pé na banca também, porque acham, e com suas dúvidas, e com sua cabeça às vezes, que e a gente pé na banca, a gente vem de Aruanda para não falar. Mas muitas vezes vocês, consula, não estão preparados para cutar. E precisam de muito banho, muita limpeza. Primeiro, para depois entender e cutar a palavra pinibanca. Por isso, muitas vezes, a gente fica triste. Porque nem o banho que às vezes cacique passa, vocês tomam. E gente, e quer que a coisa muda. E gente, como? Se vocês não se ajudam. Qual é a melhor forma de respeitar os animais? E gente, viu, você vai entrar numa seara que vocês comem animal. E gente, na banca come caixa e gota. Não é verdade? Quer dizer, gotava, hoje não precisa. Mas esse gnu, esse búfalo, era comida, não era comida. E de animal, e de muita forma, não é verdade? É. Vocês têm 11 animal que fica em casa. Vocês têm animal criado para comer. Vocês têm animal criado para ficar os outros olhando. Vocês têm pensamento de todo tipo. Não é verdade? Então, o que responder para você? Se você ama um animal, é muito bom. E se você não ama? O que eu vou falar para você? Mudar no quê, filho? O amor tem que estar em tudo, não só nos animais. Veja, primeiro, vocês precisam amar vocês, para depois amar o universo que Pai Oxalá criou para vocês. Quando a gente fala sobre o universo, sobre Pai Oxalá, qual é a missão da Umbanda no mundo? E, enfim, eu mostrar que sim, existe muitas formas de amar. E, a missão é caridade, é ajuda humanitária. A missão é mostrar que Pai Oxalá escuta tudo, que Pai Oxalá vê tudo e que Pai Oxalá procura o crescimento de cada filho. E, gente, a missão de Umbanda é trazer ensinamentos, respeito à natureza, respeito a si próprio, respeito ao outro. Sim, Umbanda é muito rica em ensinamento, mas o maior delas, eu primeiro, é o amor. Disseminar o amor, porque sem ele, o que você faz sem amor, filho? Agora esse empinha banca vai devolver, isso, pergunta. Muito bom. O que você faz sem amor? Nada. Por que você está aqui então, filho, se você não ama a Umbanda? É. Por que saiu da sua oca, passa dificuldade, pede auxílio aos outros, é, se não for por amor à Umbanda? Só por amor. Veja, concorda com Pernambuco? Sim, senhor. Veja, então ame mais, é, sempre mais. Sempre mais. E leve palavra de conforto, tranquilidade, serenidade, equilíbrio. Se não pode ajudar, silêncio, filho. Oh. O seu Pena Branca já teve momentos em recomendar a oração? Ela é realmente eficaz? Genvio, você está me perguntando de oração ponta? É, realmente tem vários tipos de orações, né? Cada um reza e cada um fala o que tem de melhor. Uhum. E índios não sabem orar como outros tribos. Índio ora, dança, canta. Canta para chuva, canta para o sol, canta para lua, canta para neve, canta para tudo. Agradece todos os dias. Mas é uma oração do coração. Oração ponta. Não sei, filho, se tu tiver fé, faça ela com fé. E ela será ouvida. E quando tu pergunta por que Umbanda, por que vocês vivem pedindo? Não é? E se quando vão a oca de vocês, deita na esteira de vocês, vocês pedem assim: Eje, Deus, manda um sinal. E sim, eles mandam Pena Branca. Quem escuta, quem quer. Porque Deus não vai conseguir atender essa demanda. Mas os espíritos legionados dele, aseccionados, todos estamos aqui todos os dias para ajudar vocês. Vocês querem falar direto com o Pai. Fala. Não é verdade? Sim. Agora falo para vocês, nem Cacique Pena Branca consegue chegar naquela luz. Não. Precisamos evoluir. Veja. Então, quando você vem numa casa Umbanda, aprenda a escutar, porque foi o que tu pediu, Papai Maior. Veja. E estamos aqui amando dele. Que assim seja. Seu Pena Branca, basicamente, o senhor disse que a missão da Umbanda no mundo é mostrar que há muitas formas de amar. Veja, e não há. Vocês se recriminam demais, vocês se punem demais. Veja, eu amo você. Eu amo você. Eu amo você, você, você, você, você. E todos que vêm a essa casa. Eu amo a luz, eu amo a estrela. Eu amo a flor. Eu amo tudo. Porque tudo foi Deus que criou. Eu amo tudo porque tudo foi Deus quem criou. Veja. Claro, claro. Não é verdade? Sim. Você criou alguma coisa? Não, sim. Veja. Então, precisa se entender, não é verdade? Que existem muitas formas de amar. Veja. Amor entre índio, índia, de filhos, de índia maior, de pazé. Não é verdade? Todos da aldeia precisam aprender a amar, sem ficar preocupado com isso. Porque amar é amar, é se dar verdadeiramente, livremente, com força e pureza na. Veja, muitas formas de amar. Sim. Sr. Pena Branca, estamos chegando nos minutos finais desse nosso primeiro encontro. Esse saluto está acabando. É. Esse orla de Pena Branca em Bola Neve. Não. Um saluto, não é assim que cavalo diz? É. Veja. Qual que seria a mensagem final do senhor para o encontro de hoje? Veja, que vocês mudem verdadeiramente, sinceramente, que busquem caminho de crescimento, de evolução, tranquilidade, paz. E se pare de ficar julgando o irmão ou a irmã. Sim. Condutas sempre são aprováveis e reprováveis. Não é verdade? Sim. Mas uma vez punido, acaba-se. Ninguém merece punição a vida toda. E se fosse assim, não existiria reencarnação, porque já estaríamos todos executados pela lei maior, pela lei divina. Quem não era hoje, era amanhã. Irá, como disse, é povo chão. Então, aprendam a conviver com seus erros e melhorar a cada dia. Essa é a grande mensagem. Evoluir. Não é verdade? E que todos tenham força, paz e muita luz na jornada. Tchau. Sabe o caboclo Pena Branca, cacique Pena Branca. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós aqui na sua oca. Edim cacique Pena Branca aceita e é muito feliz. Eu não sabe fazer feliz cara porque uma cara só. Ele é mais feliz. Porque vocês precisam ouvir muito. E sempre. Sim. Para que consigam esse abre e chove ensinamento de todas as entidades de luz que passam por vocês. Não é verdade? E gente, obrigada, obrigado, nunca achei, gratidão, essas são todas as palavras que vocês usam. Sim. E cacique diz, salve. Salve sua força, salve sua banda, salve sua fé. Que assim seja. Salve. Muito obrigado. Posso ir? Sim, sim. Salve. Força, paz e luz. Beijinho, obrigado, filha, por toda a ajuda. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos falar com a senhora um minuto? Claro. Qual que é o nome da senhora? Daia, mãe Daia, de Xangô e Ansan. Trabalho aqui no templo cacique Pena Branca, Pai Benedito de Angola. É uma honra para mim liderar esse grupo fantástico que eu tenho aqui. Médios maravilhosos, informação, muitos prontos. E para mim é uma honra trabalhar com cacique Pena Branca. Graças a Deus. Como a senhora está se sentindo agora, depois da incorporação? Para mim é muito leve, eu já trabalho com ele há muitos anos. Ele é fantástico nos ensinamentos, na paciência que tem comigo todos os dias. Porque estamos aqui realmente para aprender, é um processo evolutivo. E eu me sinto honrada em ter todos eles comigo. Graças a Deus. Qual que é o nome aqui da sua casa? É Templo Cacique Pena Branca e Pai Benedito de Angola. E que lugar estamos? Nós estamos em Lauro de Freitas, Vida Nova. Oh. O templo não tem assim nenhuma marcação para chegar. Claro. Mas a gente está aqui recebendo todo mundo, sempre de portas abertas. Muito obrigado. Viu? Aqui é o estado da Bahia, né? Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Filho, se você não conseguir ensinar alguém falando baixo, tá? E colocando as palavras certas na cabeça e no coração, você já perdeu a guerra, não precisa brigar, porque você já perdeu. E, filho, em Pena Branca sempre fala muito para as pessoas isso. E, a força está sempre perto de vocês. Vocês se esquecem de olhar para ela. Vocês se esquecem de exercitar ela. A força nada mais é que a fé. Sim. Quanto mais fé se tem, mais força vocês terão. Quando chega a Oca Pena Branca, muitos aqui chegam e sem esperança no coração. Sem esperança no coração. Não. Em Pena Branca sempre disse